Fecheiro 5, capítulo 7. Agradecia a Adele e ao seu amigo toda a amassada que se deram por mim e pelo meu livro. Ambos elogiaram muito Nino, com sinceridade, falando comigo como se eu tivesse contribuído para que ele se tivesse tornado um adulto tão simpático, tão inteligente. Pietro não disse nada. Só fez um gesto um pouco nervoso quando a mãe lhe pediu que voltasse cedo. Estavam ambos hospedados em casa de Maria Rosa. Eu disse logo, não é preciso acompanhar-me, vai com a tua mãe. Não passou pela cabeça de ninguém que eu falava a sério, que estava infeliz e preferia ficar só. Agi de forma insuportável durante todo o caminho. Exclamei que não gostava de Florença, o que não era verdade. Exclamei que não queria escrever mais, queria dar aulas, o que não era verdade. Exclamei que estava cansada, que tinha muito sono, o que não era verdade. E pior ainda, quando Pietro me disse, sem rodeios, que queria ir conhecer os meus pais, gritei-lhe, estás louco, não deves aproximar-te dos meus pais, tu não condizes com eles e eles não condizem contigo. Nessa altura perguntou-me, assustado, já não queres casar comigo? Estive quase a responder, é verdade, não quero. Mas contive-me a tempo. Sabia que também isso não era verdade. Disse baixinho, desculpa, estou deprimida. Claro que quero casar contigo. E peguei-lhe na mão e entrelacei os dedos nos dele. Era um homem inteligente, extraordinariamente culto e bondoso. Eu gostava dele, não tencionava fazê-lo sofrer. Todavia, precisamente quando lhe peguei na mão, quando lhe confirmei que queria casar com ele, tive a nítida certeza de que se ele não tivesse aparecido no restaurante naquela noite, eu teria tentado apanhar Nino. Foi difícil confessá-lo a mim própria. Era, sem dúvida, uma má ação que Pietro não merecia, mas tê-la-ia cometido de boa vontade e talvez sem remorsos. Arranjaria maneira de dormir com Nino. Por todos os anos que haviam passado, desde a primária até ao liceu, até aos tempos de Ischia e da Piazza dei Martiri, tê-lo-ia possuído, apesar de aquela frase sobre Lila não me ter agradado e me causar angústia. Tê-lo-ia possuído e nunca diria nada a Pietro. Talvez pudesse dizer a Lila, mas quem sabe quando, talvez depois de velhas, quando calculava que já nada nos importaria, nem a ela nem a mim. O tempo, como em todas as coisas, era decisivo. Nino duraria só uma noite. De manhã, deixar-me-ia. Embora o conhecesse desde criança, era feito de caprichos. Tê-lo para sempre seria impossível. Já vinha da infância. Era feito de desejos de criança, sem consistência. Não olhava para o futuro. Pietro, pelo contrário, era de agora, era compacto, um marco de extrema. Delimitava uma terra que era novidade para mim, uma terra de boas contas, governada por regras que lhe vinham da família e que conferiam sentido a cada coisa. Viviam de acordo com grandes ideais, o culto do bom nome, questões de princípio. No círculo dos Airota, não se dizia nada só por dizer. Casarem-se, por exemplo, era o mesmo que contribuir para uma luta a favor do laicismo. Os pais de Pietro eram casados só pelo registro civil. E Pietro, embora tivesse, tanto quanto eu sabia, uma vasta cultura religiosa, ou talvez por isso mesmo, nunca se casaria pela Igreja. Antes renunciaria a mim. A mesma coisa era válida para o batismo. Pietro não era batizado, nem Maria Rosa. Por conseguinte, também os nossos eventuais filhos não seriam batizados. Tudo nele obedecia a esse ritmo. Parecia sempre guiado por uma ordem superior, que embora tivesse uma origem familiar e não divina, lhe dava na mesma a certeza de estar do lado da verdade e da justiça. Quanto ao meu sexo, não sei. Era circunspecto. Sabia o suficiente sobre o meu caso com Franco Mari para deduzir que eu não era virgem. Contudo, nunca abordar esse assunto, nem sequer uma meia frase recriminatória, uma piada séria, uma risadinha. Não me constava que tivesse tido outras namoradas. Era difícil imaginá-lo com uma puta. Achava impossível que ele tivesse passado um só minuto da sua vida a falar de mulheres com outros homens. Detestava piadas ordinárias. Detestava tagarelices, tons de voz altos, festas, qualquer forma de desperdício. Apesar de ter uma situação muito desafogada, tendia, desta vez em divergência com os pais e a irmã, para uma espécie de ascetismo na abundância. E tinha um sentido do dever muito marcado. Nunca faltaria aos seus compromissos para comigo. Nunca me trairia. Assim, por tudo isso, não queria perdê-lo. Paciência, se a minha natureza tosca, apesar dos estudos que fizera, estava longe do seu rigor. Se não sabia francamente quanto iria resistir a toda aquela geometria. Ele dava-me a certeza de me ver livre da maleabilidade oportunista do meu pai e da grosseria da minha mãe. Por isso, repeli à força o pensamento sobre Nino. Dei o braço a Pietro e murmurei: Sim, casemo-nos o mais depressa possível. Quero ir-me embora de casa, quero tirar a carta, quero viajar, quero ter telefone, televisão. Nunca tive nada. E ele alegrou-se, riu. Disse que sim a tudo aquilo que eu confusamente ambicionava. A poucos passos do hotel parou e murmurou rouco: Posso dormir contigo? Aquela foi a última surpresa da noite. Olhei-o perplexa. Tantas vezes eu estivera disposta a fazer amor, ele esquivara-se sempre. Mas tê-lo na cama, ali, em Milão, no hotel, depois da discussão traumática na livraria, depois de Nino, não me apetecia. Respondi: Já esperámos tanto, podemos esperar ainda. Beijei-o num canto escuro. Fiquei à porta do hotel a vê-lo afastar-se pelo Corso Garibaldi, virando-se de vez em quando para fazer adeus com um gesto tímido. O seu andar desalinhado, os pés chatos, o emaranhado alto dos cabelos enterneceram-me. Capítulo 8. A partir daquele momento, a vida começou a pressionar-me sem descanso. Os meses sucederam-se numa corrida, encadeados uns nos outros. Não havia dia em que não acontecesse qualquer coisa, boa ou má. Regressei a Nápoles com o pensamento em Nino, naquele nosso encontro sem consequências, e por vezes dominou-me a vontade de ir ter com Lila, esperar que ela regressasse do trabalho, contar-lhe aquilo que era possível contar, sem lhe causar mal. Depois convenci-me de que o simples facto de mencionar Nino a magoaria e desisti. Lila seguira o seu destino e Nino o dele. Eu tinha coisas urgentes para tratar. Por exemplo, na mesma noite em que cheguei de Milão, disse aos meus pais que Pietro não tardaria a vir conhecê-los, que provavelmente nos casaríamos antes do final do ano, que iria viver para Florença. Não mostraram alegria nem sequer satisfação. Imaginei que já se tinham acostumado às minhas idas e vindas conforme me apetecia. Cada vez mais uma estranha para a família, indiferente aos seus problemas de sobrevivência. E pareceu-me normal que só o meu pai se agitasse um pouco, sempre nervoso, perante situações para as quais não se sentia preparado. É mesmo indispensável que o professor da universidade venha à nossa casa? Perguntou incomodado. E onde havia de ir? Zangou-se a minha mãe. Como pode pedir-te a mão de Lenúcia se não vier aqui? Como de costume, pareceu mais precavida do que ele, realista, decidida, quase a roçar a insensibilidade. Mas assim que o fez calar, assim que o marido se foi deitar e Elisa e Pepe e Gianni prepararam as respectivas camas na sala de jantar, fui obrigada a mudar de opinião. Agrediu-me com uma voz baixinha e todavia gritada, sibilando com os olhos avermelhados. Nós, para ti, não somos nada. Só nos dizes as coisas no último momento. A menina julga que é não sei quem, só porque estudou, porque escreve livros, porque vai casar com o professor. Mas, minha querida, desta barriga saíste e desta matéria és feita. Por isso não te armes em superior e não te esqueças nunca de que se tu és inteligente, eu, que te tive cá dentro, sou tão inteligente como tu ou mais. E se tivesse tido essa possibilidade, teria feito as mesmas coisas que tu. Estás a perceber? Depois, naquela onda de fúria, primeiro atirou-me à cara que, por culpa minha, pois fora-me embora pensando só em mim, os meus irmãos não tinham feito nada de bom na escola. A seguir, pediu-me dinheiro. Exigiu-o, aliás. Disse que lhe fazia falta para comprar um vestido decente e lisa e para pôr a casa um pouco mais apresentável, uma vez que a obrigava a receber o meu noivo. Fiz vista grossa ao insucesso escolar dos meus irmãos, mas o dinheiro dei-lhe imediatamente. Embora não fosse verdade que precisava dele para a casa, estava sempre a pedir-me. Todas as desculpas eram boas. Não era capaz de aceitar, embora nunca o houvesse dito explicitamente, que eu tivesse posto o dinheiro nos correios, que não o tivesse entregado a ela, como sempre fizera, desde os tempos em que levava as filhas da senhora da papelaria à praia. E quando trabalhei na livraria de Mezzo Canone, pensei para mim que provavelmente, agindo como se o meu dinheiro lhe pertencesse, pretendia convencer-me de que eu também lhe pertencia e que mesmo que me casasse, lhe pertenceria para sempre. Mantive-me calma. Disse-lhe, como se isso fosse uma espécie de gratificação, que ia mandar instalar telefone em casa, comprar um televisor a prestações. Ela olhou-me vacilante, com uma admiração repentina que destoava de tudo o que me dissera pouco antes. Televisão e telefone? Nesta casa aqui? Claro que sim. Paga-los tu? Sim. Sempre? Mesmo depois de te casares? Sim. O professor sabe que não temos um tostão para constituir o teu dote, nem para a festa? Pois sabe, e não vai haver festa nenhuma. Mudou outra vez de humor. Os olhos voltaram a inflamar-se-lhe. O quê? Festa nenhuma? Faz com que seja ele a pagá-la? Não, prescindimos disso. A minha mãe enfureceu-se de novo. Provocou-me de todas as maneiras. Queria que eu lhe respondesse, para poder zangar-se melhor. Lembras-te do casamento da Lina? Lembras-te da festa que ela fez? Sim. E tu, que és muito melhor do que ela, não queres fazer nada? Não. Continuamos assim, até eu achar que, em vez de me limitar a saborear as raivas dela, o melhor era fazê-la descarregar as fúrias todas de uma vez. Mais ainda, disse, não só não faremos festa, como nem sequer me casarei pela igreja, caso-me no registro civil. Nesse momento, foi como se a força do vento escancarasse portas e janelas. Embora fosse muito pouco religiosa, a minha mãe descontrolou-se por completo e, com o rosto afogueado, começou a berrar insultos terríveis, toda debruçada para a frente. Gritou que o casamento não tinha qualquer valor se o padre não o declarasse válido. Gritou que se eu não me casasse diante de Deus, nunca seria uma esposa, mas apenas uma puta. E quase voou, malgrado a perna ofendida, para ir acordar o meu pai e os meus irmãos, para os pôr ao corrente daquilo que sempre receara. Isto é, que o estudo em demasia me arruinara o cérebro. Que obtivera tantos êxitos e, no entanto, deixava que me tratassem como uma rameira. Que nunca mais seria capaz de sair de casa com vergonha de ter uma filha sem Deus. O meu pai, atordoado em cuecas, e os meus irmãos tentaram perceber que outra chatice tinham de enfrentar por culpa minha. E, entretanto, tentavam acalmá-la, mas em vão. Gritava que queria pôr-me fora de casa imediatamente, antes de a expor àquela vergonha de também ela, ter uma filha concubina, como Lila e Ada. Enquanto isso, embora nada fizesse para me esbofetear a sério, cortava o ar com a mão, como se a minha pessoa fosse uma sombra, e ela tivesse aferrado um eu real a quem estava a dar fortes chapadas. Só passado algum tempo se acalmou, o que aconteceu graças a Elisa? A minha irmã perguntou cautelosamente: mas és tu que te queres casar no registro civil ou é o teu noivo? Expliquei-lhe, como se esclarecesse a situação a todos, que para mim a igreja havia muito tempo que não tinha qualquer valor, mas que casar-me no registro civil ou no altar era a mesma coisa. Ao passo que para o meu noivo era muito importante casar-se só pelo civil. Ele sabia tudo sobre questões religiosas e acreditava que a religião, uma coisa muito digna, se deteriorava precisamente quando interferia nos assuntos do Estado. Resumindo, se não nos casarmos no registro civil, concluí, ele não se casa comigo. Nessa altura, o meu pai, que alinhara logo com a minha mãe, deixou de repente de a secundar nos insultos e queixas. Não se casa contigo? Não. Então o que faz? Deixa-te. Vamos viver juntos para Florença, sem nos casarmos. Aquela notícia foi considerada a mais intolerável de todas pela minha mãe. Perdeu completamente as estribeiras. Jurou que se tal acontecesse, pegava numa faca e me degolava. O meu pai, por sua vez, meteu mãos ao cabelo nervosamente e disse-lhe: cala-te um bocado, não me faças zangar. Vamos raciocinar. Sabemos muito bem que é possível casar diante do padre e fazer uma festa de arromba e tudo acabar mal na mesma. Era evidente que também ele se referia à Lila, que era o escândalo que permanecia vivo no bairro. E a minha mãe finalmente compreendeu. O padre não era uma garantia no mundo assustador em que vivíamos. Por isso, parou de gritar e deixou ao meu pai a tarefa de avaliar a situação e dar-se por vencido, se fosse caso disso. Ela, no entanto, continuou a andar para cá e para lá, a cochear, abanando a cabeça, resmungando insultos contra o meu futuro marido. O que era o professor? Era comunista? Comunista e professor? Professor do caralho, gritou. Que professor pode ser um tipo que pensa assim? Quem pensa assim é um merdoso. Não, repostou meu pai. Qual merdoso? É alguém que estudou e que sabe melhor do que ninguém as porcarias que os padres fazem. É por isso que só quer dizer o sim no registro civil. Está bem, tens razão. Muitos comunistas é assim que fazem. Está bem, tens razão. Dessa forma parece que a nossa filha não se casou. Mas eu até sou capaz de confiar nesse professor universitário. Gosta dela. Não acredito que ponha Lenúcia numa situação tal que pareça uma rameira. Além disso, se não quisermos confiar nele, mas eu confio, apesar de ainda não o conhecer. É uma pessoa importante. As raparigas daqui sonham com um partido assim. Confiemos, pelo menos no registro civil. Eu trabalho no mesmo edifício, na Câmara. E o casamento ali, isso posso garantir-te, vale tanto como o da igreja. Ou talvez ainda mais. Continuou-se assim durante horas. Os meus irmãos estavam a cair de sono, foram dormir. Eu fiquei para tranquilizar os meus pais e convencê-los a aceitar uma coisa que para mim, naquele momento, era um forte sinal da minha entrada no mundo de Pietro. Além disso, daquele modo sentia-me, ao menos uma vez na vida, mais audaz do que Lila. E principalmente, se voltasse a encontrar Nino, gostaria de poder dizer-lhe em tom alusivo: vê a que ponto me levou aquela discussão com o professor de religião. Cada opção que fazemos tem a sua história. Quantos momentos da nossa vida estão recalcados num canto à espera de uma saída? E a saída acaba por chegar. Mas de certo exagerei. Na realidade, era tudo mais simples. Havia pelo menos 10 anos que o Deus da infância, já bastante débil, se encolhera num cantinho, como um velhote doente, e eu não sentia necessidade nenhuma da santidade do casamento. O essencial era ir-me embora de Nápoles. Capítulo 9. É claro que o horror que a minha família sentia perante a ideia de uma união apenas civil não se extinguiu naquela noite, mas atenuou-se. No dia seguinte, a minha mãe tratou-me como se todas as coisas em que tocava, a máquina do café, a chávena com o leite, o açucareiro, o pão fresco do dia, se encontrassem ali para a fazerem cair na tentação de as atirar à minha cara. No entanto, não recomeçou a gritar. Pelo meu lado, ignorei-a. Saí de casa bem cedo, fui tratar das formalidades para a instalação do telefone. Despachada daí, fui até a Porta Alba, dei uma volta pelas livrarias. Estava decidida a pôr-me em pouco tempo, em condições de me exprimir sem timidez, sempre que se apresentassem situações como a de Milão. Escolhi revistas e livros, um pouco por intuição. Gastei bastante dinheiro. Após muitas hesitações, sugestionada por aquela frase de Nino que me voltava à ideia com frequência, acabei por levar os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Não sabia quase nada a respeito de Freud, e o pouco que sabia enfastiava-me. E também 2 livretos dedicados ao sexo. Tencionava fazer como fizera no passado com as matérias escolares, com os exames, com os jornais que a Galiani me dava e com os textos marxistas que Franco me disponibilizara havia alguns anos. Queria estudar o mundo contemporâneo. É difícil dizer o que é que naquela altura eu já armazenara. Tivera as discussões com Pasquale e também com Nino. Dera alguma atenção a Cuba e à América Latina. Assistir à miséria incurável do bairro, à batalha perdida de Lila. Havia a escola que chumbara aos meus irmãos só por terem sido menos obstinados, menos virados para o sacrifício do que eu. Tivera longas conversas com Franco e algumas ocasionais com Maria Rosa, que agora se confundiam numa única espiral de vapor. O mundo é profundamente injusto. E é preciso mudá-lo. Mas tanto a coexistência pacífica entre o imperialismo americano e as burocracias stalinistas, como as políticas de reforma dos partidos operários europeus e, sobretudo, italianos, têm por objetivo manter o proletariado numa expectativa subserviente, que atira água para o fogo da revolução, tendo como consequência, se o bloqueio mundial vencer, se a social-democracia vencer, que o capital triunfará ao longo de séculos e a classe operária será vítima do consumismo forçado. Estes estímulos haviam atuado, sem dúvida que exerciam a sua ação em mim, havia muito tempo. Por vezes, emocionavam-me. Mas o que me impeliu para aquela decisão de me atualizar à viva força foi, pelo menos inicialmente, a velha exigência de fazer boa figura. Havia muito que me convencer de que é possível educar-me-nos para tudo, até para a paixão política. Enquanto pagava, olhei para o meu romance, exposto numa estante, e desviei logo os olhos para o outro lado. Sempre que via o livro numa montra, no meio de outros romances acabados de sair, sentia em mim um misto de orgulho e medo. Um laivo de prazer que terminava em angústia. É verdade que a história nascera por acaso, em 20 dias, sem compromisso, como um sedativo para a depressão. Além disso, eu sabia bem o que era a grande literatura. Trabalhara muito com os clássicos. E enquanto escrevia, nunca me ocorrera que estivesse a fazer alguma coisa de valor. Mas empenhara-me no esforço de encontrar uma forma. E esse empenho dera origem àquele livro, um objeto que me continha. Agora eu estava ali, exposta, e ver-me provocava-me pancadas fortes no peito. Sentia que não apenas no meu livro, mas nos romances de um modo geral, havia qualquer coisa que me agitava de veras. Um coração desnudo e palpitante, o mesmo que me deslizara para fora do peito num instante longínquo em que Lila propusera que escrevêssemos uma história juntas. Coubera-me a mim fazê-lo a sério. Mas era isso que eu queria? Escrever? Escrever sem ser por acaso? Escrever melhor do que já o fizera? Estudar as histórias do passado e do presente para perceber como funcionavam? E aprender? Aprender tudo acerca do mundo com a única finalidade de construir corações bem vivos que nunca ninguém tivesse criado com mais precisão do que eu, nem tampouco Lila, se tivesse essa oportunidade? Saí da livraria. Detive-me na Piazza Cavour. O dia estava bom. Via fora, parecia mais limpa e sólida do que era normal, apesar dos muros de escuramento que sustinham a galeria. Obriguei-me à disciplina habitual. Puxei de um caderno que comprara havia pouco, pois queria começar a fazer como aos verdadeiros escritores. Registar pensamentos, observações, informações úteis. Li o L'Unità de uma ponta à outra. Anotei as coisas que não sabia. No Ponte, encontrei o artigo do pai de Pietro. Li-o com curiosidade, mas não me pareceu tão importante como o menino afirmara. Deixou-me até uma impressão desagradável, pelo menos por dois motivos. Primeiro, Guido Airota usava de forma ainda mais rígida a mesma linguagem professoral do homem das lentes grossas. Segundo, numa passagem em que falava de raparigas estudantes, é uma chusma nova, escrevia, e é claramente evidente que não são de origens abastadas, rapariguinhas de roupas modestas e de modesta educação que justamente pretendem alcançar, com a enorme tarefa dos estudos, um futuro que não se limita aos rituais domésticos. Pareceu-me encontrar uma alusão a mim, intencional ou irrefletida. Também anotei isso no meu caderno. O que sou eu para o Zairota? O Ai Jesus da sua largueza de vistas? E, não propriamente de bom humor, um pouco aborrecida até, comecei a folhear o Corriere della Sera. Recordo que o ar estava tépido. Ficou-me inventada ou verdadeira uma memória olfativa, uma mistura de papel impresso e pizza frita. Página após página, fui lendo os títulos, até que fiquei sem respiração. Vi uma fotografia minha, enquadrada por quatro colunas densas como chumbo. Em fundo, via-se um ângulo do bairro, o túnel. O título dizia: Memórias Picantes de uma Rapariga Ambiciosa. O romance de estreia de Helena Greco. O artigo era assinado pelo homem das lentes grossas.